out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Out, moleque, out, out, moleque, hein? Don't look, nigga, like yo, que tem. Criminal quer ser um popstar. De ideia pouca sem, da injustiça sou refém. Feliz com pouco que tem, tô com Deus e tanto bem. O capa fora, não quer real, quer bolinho feito em dólar. Cano é a fonte, desenrola. Crime é fartura, tem da boada pura. É o crime sem rasura, que a mídia não censura. Bagulho real, na escuridão é mal. Dobrou o beco, tchau. Sustenta, passa mal. Sem opção, futuro sem puxão. Caminhada errada, volta à luta da escalona. Mal, out, moleque, out, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, deu look, deu repare. O pause no jogo start. Picando dane, saque, talvez é tarde. Crime qualquer estado. Louco, eu sei. Sonhar que nunca sonha, sonhar com o que não tem. Câmera ação, no barato não tem corte. Então a sorte contra a morte. Deu um lag, a cena é forte. Então, montado na pobreza, parceiro da tristeza. Hoje uma noite linda, mas cadê o jantar na mesa? Fadados à espera de uma boa ajuda. Perguntas e respostas de eu vejo que estão mudas. Observe, é bicicleta, é pá e bola. Segue as regras, seu bichão arranca dos dois. Patrício, gravatinho, funega. Out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, moleque, de longe me apresento, numeradas quero um cento. Pra os crimes é o sustento, que não dura muito tempo. Injustiça vem que vem, chumbo vai, chumbo que vem. Vem arrancar de quem tem, puro veneno em busca do cem. A lei é bruta, os gravatas se assusta. Nem blindada se segura, vacila a vida custa. Joe, é o que rola, moleque em crime à escola. É duas rodas, bicicleta, pá e bola na vila pavora. Crime qualquer estado está, louco eu sei. Louco não comete crime só, cumpre com a lei. Obrigação de quem não tem, que vive no sufoco. A luz de vela é esgoto, cobertor, papelão e desgosto. Out, moleque, out, moleque, out, out, moleque, out, moleque, out, moleque, out, out, moleque, out. Chumbo vai, chumbo vem, chumbo vai, chumbo vem, chumbo vai, chumbo vem, chumbo vai, moleque, chumbo vai, moleque, chumbo vai, chumbo vem, moleque, chumbo vai, moleque, chumbo vem, moleque, chumbo vai, chumbo vem, moleque. Hey.